ela mantém nada a ver. Com as conjeguei lá fora, já pode ir embora. Vou dizer o que é que ela tem que não tem você. Então senta, escuta calada e vê se não chora. Ela quis o amor que um dia você jogou fora. Foi ela que pegou na minha mão quando você saltou. Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que você eu estou. Eita porrazão! Que veio fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer. Na verdade, tudo queria saber. Não sou culpado pelos seus erros. Quem diria que um dia os papéis ia se reverter? Para um toque nem no nome dela, não tem nada a ver. Sua roupa eu joguei lá fora, já pode ir embora. Vai dizer o que é que ela tem que não tem você. Então senta, escuta calada e vê se não chora. Ela quis o amor que um dia você jogou fora.